Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. A presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheira Cristiana de Castro Moraes, participa nesta quinta-feira de uma atividade de fiscalização in loco aqui em Bauru. A ação ocorre na cidade em uma entidade beneficiada por recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas da Câmara Municipal. A gente fala agora ao vivo por telefone com a nossa repórter Vitória Navarro, que está no local acompanhando a visita da conselheira. Como foi a chegada, o que está sendo feito neste momento? Passa pra gente o panorama até aqui, por favor. Boa tarde, Vitória. Oi, Ronaldo. Boa tarde para você também. Boa tarde para os ouvintes da 94FM. É isso mesmo. A presidente do Tribunal de Contas, ela chegou aqui no Centro de Conveniência João Paulo II, aqui partindo Meridota, bairro Núcleo Habitacional Beija-Flor aqui. E eles estão olhando a escola que recebeu emendas parlamentares e eles estão fazendo toda essa fiscalização. Aqui do meu lado está o diretor da escola, o André, e ele vai explicar para a gente como essas emendas foram usadas e foram recebidas por dois vereadores, você estava comentando, né? Boa tarde. A creche recebeu o Centro Convenção de João Paulo II, foi contemplado com duas emendas impositivas. Uma do vereador Segala, de R$50 mil, e uma do vereador Antônio Carlos Domingues, de R$400 mil. A creche está aqui há 43 anos, e a gente estava com um prédio muito ruim na estrutura, em toda parte, né? E atendemos 118 crianças e graças a essa emenda a gente conseguiu hoje melhorar a qualidade no atendimento, porque hoje a creche dispõe de fotovoltaica, toda climatizada, móveis novos, tudo de primeira para atender uma criança que não fica devendo nada para nenhuma escola particular no município. E as prestações de contas estão todas corretas. E a gente se sente honrado de poder receber a presença da presidente do Tribunal de Contas, porque isso é um aval para nós da transparência com o trabalho que a gente faz aqui na entidade. Certo, Ronaldo. Aqui pertinho de mim também está a presidente do Tribunal de Contas, a Cristiana, e ela vai explicar qual a importância deles virem em loco fazer essas fiscalizações, não só aqui, mas em várias entidades de Bauru e todo o estado também, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Cristiana, sou do Tribunal de Contas, atualmente estou presidente do Tribunal de Contas. Nós temos visto uma grande transferência de recursos públicos para várias entidades. Essas transferências parlamentares, nós temos transferências federais, estaduais e municipais. Hoje o nosso foco são transferências municipais. São transferências de vereadores aqui de Bauru para várias entidades. Ano passado, os vereadores deram total de emendas de 4,2 milhões para essas entidades. Ao todo, foram mais de 65 emendas. Houve uma pulverização desse recurso. A maior emenda foi para aqui. Foram duas emendas para aqui, uma de 400 mil do vereador Antônio Carlos Domingues e uma de 50 mil do vereador Segala. Então, a maior dessas 65 emendas, a maior foi aqui, no CCI João Paulo II. Então, nós viemos aqui ver o que foi feito com essa emenda, com esse recurso público. Nós verificamos aqui a execução da reforma, a questão de portas, de muros, a reforma da cozinha, troca de pinturas também aqui na escola, e vimos também a aquisição de ar-condicionado, ventilador, mobiliário, ou seja, o recurso foi aplicado, foi devidamente aplicado, foi feita uma conta única para esse recurso, teve uma prestação de contas, e esse recurso teve até um dinheiro que foi devolvido para depois esse dinheiro devolvido. Foi uma correta aplicação de contas. Agora, o que a gente está precisando mais é de uma transparência desse recurso. Para a gente chegar aqui, para ter essas informações, foi muito difícil. No site da Câmara e no site da Prefeitura, é muito difícil localizar para onde está indo o dinheiro público. Aqui nós vimos que ele foi corretamente aplicado. Mas o dinheiro público não foi aplicado. O cidadão tem que saber essa informação. Tem que ter no site da Prefeitura essa prestação de contas, o antes e o depois, que foi reformado aqui com dinheiro público. Pode ser que algum outro não tenha sido bem aplicado, mas o cidadão tem que ter, saber onde o dinheiro está sendo aplicado, ter possibilidade de vir. Tem algumas informações, mas eu falo que uma transparência formal, ela não é acessível. Para a gente chegar até aqui, nós tínhamos que fazer até uma tabela Excel para ver as maiores transferências, as menores transferências. E o cidadão que não tem toda essa expertise em procurar, como vai saber? Precisamos que essas transferências estejam de modo mais visível na página da Prefeitura e na página da Câmara, para que o cidadão conheça onde o recurso está sendo aplicado. Perfeito, Ronaldo. Então essa é a atividade da presidente hoje aqui no Tribunal de Contas, e a atividade deve seguir mais um pouco aqui também. Eles estão conhecendo a escola, conhecendo o local. Aí eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Agora 12:05, a gente lembra que a correta destinação de verbas oriundas das emendas parlamentares é um dos grandes pontos de atenção do Tribunal de Contas do Estado nos últimos tempos, estando em alta cotação nos temas pautados pela Corte. Agora 12:05. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. Tá comigo nos fatos. Grandes ofertas, confiança. Vem pra economia. Lava roupas em pó homo 800 gramas no clube, 9,98. Batata palito Happy Mix, 2 quilos no clube, 19,90. Filezinho de frango perdigão congelado, pacote 1 quilo, 15,89. Leite em pó integral ninho, 10% grátis. Lata 380 gramas no clube, 15,98. Laranja pera ou cenoura, quilo, 3,95. Se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube Cliente Confiança e aproveite! Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. 94 Notícias. Agora 12:08, de volta com 94 Notícias. Vereadores foram procurados nos últimos dias por servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a antiga SEAR, na busca por apoio pela melhoria da estrutura de trabalho. Pastor Bira foi um dos procurados pelos servidores, que relatam falta de mão de obra e manutenção de equipamentos. Para o vereador, as regionais estão precarizadas. Nós somos procurados por agentes públicos, né? E aqueles que trabalham nas diretorias, nas regionais, justamente porque a demanda dos pedidos é muito grande. A população cobra, a população pede socorro e nós, claro, somos o canal de comunicação entre o legislativo e o executivo e entre a população e o executivo. Para isso a gente representa o povo. O que se percebe é a falta de mão de obra, falta de manutenção de equipamentos, falta de equipamentos e tecnologia para poder fazer o trabalho de maneira excelente. Então nós temos visto que a maioria das regionais estão precarizadas, estão com seus equipamentos danificados, máquinas quebradas já há bastante tempo. Tudo isso preocupa preocupa-nos, por quê? Porque a demanda de pedidos é muito grande. É desassoreamento de curvas de nível, limpeza de terrenos, remoção de lixo, capinação, conservação, tudo isso são demandas que são encaminhadas para o nosso gabinete. E claro, a preocupação é que a prefeitura faça um planejamento para poder investir mais, dar mais autonomia para as regionais para resolverem os problemas, que na verdade são do município. No RASE, por exemplo, nós tivemos lá a preocupação de visitar aquilo que já foi feito e foi feito parcialmente, a questão de 15 dias, já está tudo perdido e precisa se fazer novamente. E aí nós nos deparamos com a falta de equipamento, falta de mão de obra, equipes suficientes para poder fazer o trabalho e também veículos, né, para os diretores estarem enxergando em loco os problemas da população. Pedimos planejamento e investimento para que o serviço seja entregue para a população. Júlio César foi outro a visitar as regionais, constatando até mesmo a falta de uniformes. O vereador citou que dos 5 tratores utilizados na secretaria, apenas 2 funcionam. Venho percorrendo aí as regionais, que os servidores que lá estão realizam um trabalho importantíssimo na nossa cidade, que é a limpeza, a capinação. Vamos imaginar o município sem essa secretaria, como estaria hoje? Infelizmente, o pouco que passei nas regionais e ninguém falou nada para mim, são coisas que eu vi, ninguém precisa falar nada. A gente vai até lá para saber o que de fato está acontecendo, porque as demandas, elas não param de chegar. E quando chegam as demandas, você vê que o atendimento está sendo moroso, você tem que ir lá saber o que está acontecendo. Infelizmente, nessas regionais, está faltando viaturas. Eu estava em uma regional que eu vi um carrinho branco chegando, um carro velho, velho, cheio de gente, porque não tem como distribuir os servidores para realizarem o serviço pela cidade. Maquinários, vários, quebrados. Percebi que a regional, infelizmente, ela não tem autonomia. O coordenador que está lá, o diretor que está lá, ele não tem autonomia para desenvolver o trabalho dentro da onde ele está como um líder. Fui conversar com o secretário, entendi tudo que foi falado, mas se eu não vejo resultado, não adianta nada. Pode falar o dia todo para mim, não resolve. Eu respeito, mas o que a gente quer é ver resultado. Se a gente não sentar com esses servidores, com os coordenadores, supervisores, diretores, secretário, governo, expor tudo o que está acontecendo, as coisas não melhoram. Não adianta a gente ficar só justificando. Servidores que não têm uniforme. Uniforme, gente. Alguém falou para mim? Não, eu estava lá e eu vi. Eu vi chegando um pessoal lá e falou: opa, quem que é o fulano? Não, sou servidor aqui, é que não tem uniforme. Ah, gente, não tem como. Se não houver um planejamento, se não der autonomia para as regionais, nós temos 5 tratores, apenas 2 funcionando, 3 estão quebrados, ó. E o povão lá, só esperando. Na tribuna, o vereador Júlio César defendeu que as regionais tenham autonomia para que os problemas de suas áreas sejam alvos das ações. Agora 12:00, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11-4003-6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14998071398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. Piatan tem máquinas para agilizar. Piatan tem peças para você inventar. Piatan tem ferramentas. ferramentas pra trabalhar. Na Piatan tem, você encontra máquinas e ferramentas, do hobby ao profissional, Makita, Bosch e DeWalt, além de EPIs, mangueiras, correntes, lonas, insumos e equipamentos para solda, materiais para construção em geral e muito mais. Compre sem sair de casa, acesse piatantem.com.br. A Piatan tem. 94, tá comigo nas ruas. As ofertas arrasadoras chegaram com tudo no Atacadão. Todos os dias, preços imbatíveis para você economizar muito. E amanhã tem a super sexta para você economizar ainda mais. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. E você ainda pode parcelar tudo em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Ofertas arrasadoras Atacadão. Corra e aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade e escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. 3227-4110. 94 Notícias. Agora, 12:15, de volta com 94 Notícias. O tempo permanece instável no estado de São Paulo, com áreas de instabilidade que se propagam ao longo do dia, provocando chuvas, algumas controvoadas e descargas elétricas ocasionais. Temperaturas em declínio. Agora, no Centro Esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 22 graus, a umidade relativa do ar está em 93% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 49 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora, 12:16. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O Bauru Basquete venceu mais uma partida pelo NBB, a 7ª consecutiva, desta vez no Vale do Paraíba. O time comandado por Paulo Jaú derrotou o São José por 96-71. O time bauruense segue viajando. Nesta sexta-feira, às 20h, a equipe bauruense enfrenta o Corinthians em jogo que será realizado no ginásio Vlamir Marques. A paranatação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos teve mais uma vez representantes nas atividades da seleção brasileira. Os atletas Aldre Micaela Lemes de Oliveira e Luiz Fernando Rodrigues, além do técnico Cadu Lanças, foram convocados pelo Comitê Paralímpico para a segunda semana de treinamento de jovens que será disputado em São Paulo. Campeonato Brasileiro, a bola rolou ontem na sequência da quinta rodada. O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1-0. Bahia e Vitória ficaram no empate em 1-1. No Maracanã, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0, enquanto na Arena Corinthians, o Timão foi derrotado pelo Coritiba por 2-0. Hoje teremos 4 partidas dando sequência ao Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, às 19h, o Remo enfrenta o Fluminense. Às 19h30 em São Januário, Vasco e Palmeiras. Às 20h no Canindé, o São Paulo enfrenta a Chapecoense e, fechando a quinta-feira esportiva, o Grêmio pega o Bragantino em jogo programado para as 21h30. Pela Liga dos Campeões da Europa, a bola rolou ontem com mais 4 jogos. Destaque para a goleada do Paris Saint-Germain para cima do Chelsea por 5-2 e a belíssima vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, 3-0. E na Copa do Brasil, mais 10 partidas na noite de hoje encerram a terceira fase da competição. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:19. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 2,15%, com 180.015 pontos. Moedas operando em alta. 0,89% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,20. 0,54% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,39. 0,45% para o euro, comercializado a R$ 5,99. E 0,26% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 364.938. Agora, 12:19, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego publicou um estudo recentemente apontando que uma simples mudança na legislação de trânsito pode trazer sérias consequências futuras. O documento surge em meio à recente vigência da medida provisória que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação sem a necessidade de fazer exames de aptidão física e mental. O diretor do Sistema Viário e de Transportes da Indurbe, Adilson Caldeira, destaca que concorda com esse posicionamento, reforçando que as mudanças podem ser analisadas em diferentes proporções. Qualquer alteração, seja ela tanto com relação a limites de velocidade, sinalização e também com a relação à documentação, como no caso a primeira habilitação, pode impactar sim em questões de estatísticas de trânsito. Tudo isso deve ser bem analisado, planejado, né? E envolve estudos que devem trazer resultados positivos para que possam ser implantados. Com relação a Bauru, entendemos que sim, também Bauru pode receber esses impactos, porque terá novos condutores com esses novos procedimentos de habilitação. E nossa cidade, ela vem do ano anterior, 2025 para 26, mantendo o índice de acidentes e até tendo uma certa redução em relação aos períodos, né, que passamos do ano passado para 2026. Qualquer mudança que a gente vai fazer no trânsito envolve, né, aquela tríplice análise que tem que ser feita entre engenharia, educação e esforço legal, os quais devem sempre encaminhar juntos. E qualquer mudança deve ser criteriosamente analisada, estudada, buscando se entender quais são os seus reflexos positivos ou negativos. Então, eu creio que nós estamos num momento de transição, temos que continuar realmente analisando e colhendo dados de como serão essas alterações no nosso dia a dia e buscando soluções sempre mais positivas. A diretriz também chama a atenção para o impacto crescente da expansão da frota de SUVs e de veículos com frente elevada, associados a maior risco de lesões fatais em pedestres e ciclistas, mesmo em velocidades moderadas. Agora 12:22, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes Clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11-4003-6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Aproveite a Semana do Consumidor da Ecovita. Até 14 de março, estoure o balão premiado e ganhe até R$ 1.000 na entrada. E no dia 14, tem atendimento especial, das 9 às 17 horas, com pipoca e algodão doce para você e sua família. Visite o plantão de vendas do Residencial Nova Quinta, na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael, 368. Ecovita, onde seu futuro já é de casa. Baterias Tudor é a sua melhor escolha. É segurança para sua família. As baterias Tudor garantem avançada tecnologia que respeita normas internacionais de qualidade e controle ambiental. Sua maior capacidade de energia deixa para trás as baterias comuns. Esqueça as outras. Baterias Tudor é mais performance e durabilidade. Melhor custo-benefício e padrão montadora contratada. Baterias Tudor. Você instala e esquece. Exportada para 31 países e nas melhores revendas do país. No trânsito. E tu escolha a vida. 94. Tá comigo no esporte. Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita, Rua Rio Branco, quadra 26, e descubra por que a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Ótica Prime. Amanhã, 13 de março, é dia de economizar ainda mais. Amanhã é dia da Super Sexta Atacadão. Não fique de fora. É a oportunidade de encher o carrinho com ofertas imbatíveis. Aproveite para abastecer o estoque do seu comércio ou encher a despensa da sua casa. O parceirão garante a maior economia para você. Você ainda pode parcelar todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. É muita facilidade. Super Sexta Atacadão. É amanhã, 13 de março. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições. 94 Notícias. Agora, 12:25, de volta com 94 Notícias. Nós estamos trazendo há alguns dias a situação complicada do transporte escolar em Bauru. Na tarde de ontem, algumas mães de alunos fizeram uma manifestação à altura das quadras 25 e 26 da Avenida Castelo Branco, pedindo o retorno das atividades para uma parte desses estudantes que não estavam sendo atendidos. A Prefeitura de Bauru encaminhou uma nota à imprensa na manhã desta quinta-feira com os seguintes esclarecimentos. Abre aspas. A prefeita Suelen Rosin manteve diálogo com o governo do estado de São Paulo para tratar da situação dos estudantes da escola estadual Professor Antônio Serralvo Sobrinho. Na conversa, ficou acordado que os alunos da unidade estadual, que já eram atendidos no ano passado, terão transporte escolar garantido até o final deste ano, nos mesmos moldes do que já foi definido anteriormente para os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Francisco Júnior. A prefeitura esclarece que o transporte ocorre por meio de convênio firmado entre o estado e o município, sendo que a relação de alunos atendidos é definida pelo governo do estado, responsável pelo encaminhamento da lista ao município para a execução do serviço. A medida assegura o deslocamento dos alunos e a continuidade da frequência escolar em articulação entre a prefeitura de Bauru e o governo do estado, fecha aspas. Agora 12:26, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e a apresentação comigo, Ronaldo Carvalho, este foi o 94 Notícias desta quinta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM, Bauru, São Paulo, Brasil.